chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil nesta quinta-feira com cara de segunda. 1:03, chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Muito bom. Escute. Que beleza, fala aí, Maurício Amaral. Always good. Always good, muito bem. Marcos Bianges. Como é que foi o final de semana? Pô, final de semana vem aí já, né, cara? Ah, tá chegando amanhã, é fim de semana de novo. Deveria ser sempre assim, ó. Deveria. Quarta-feira, feriado. Pausa. Não se trabalha, pausa. Uma pausa. Trabalha para segunda descanso. E terça, para quarta, trabalha quinta e sexta, folga sábado e domingo. Ou como fazem os deputados, segunda e sexta livre. Livre. Trabalha terça, quarta e pra quinta. Pra ficar nas bases. Verdade, sensacional. E aí, Cagê, tudo bem? Tudo certo, boa tudo tarde. Tudo beleza. Boa tarde, Mr. P. Boa tarde, ótimo. Fala, Porazinho. Fala aí, rapaziada. Porazinho com a boca cheia. Tava comendo, tava fazendo um papazinho, Porazinho. Papazinho, depois da malhação. Malhação. Mas nem o coração. Lutobox. Tá bem. Igual violão. Sensacional. Lutobox. Lutobox hoje. Eu gosto mais de boxe do que do Ultimate Fight, essas coisas MMA aí. O boxe é legal, cara. Porque muito o boxe, ele é mais plástico, cara. Ele é mais bonito. O MMA fica dois caras fungando a bunda do outro. Ali mesmo, Ficam fungando o saco um do outro, a luta toda, aí dá uma chave de braço. Tava melhor. Mas isso depende muito do que tipo de esporte tu quer praticar. Exato, né? Eu prefiro ter uma certa distância do meu adversário. Pô. Mete um enfim, respeito você, cara. Eu gosto do agarramento, eu gosto de imobilizar. Eu já sabia. Eu já sabia. Aliás, esses dias tu me imobilizou. Te imobilizei. E foi difícil de sair. Foi difícil. Tá até agora. Tá até agora pensando. Me conta mais. Cara, tô fim de me abrir desse ambiente. Cara. Essa é a estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira, meu compadre Neto Fagundes. Aliás, não é só o meu compadre, é o compadre de todo o sul do Brasil, né? Aliás, o compadre é nosso! Ah, o compadre é nosso! Fala aí, querido Neto! Beleza, cara? Hoje tá com cara de segunda-feira mesmo, tá cara. Mesmo, tá começando, né, a semana. Acordei no mau humor ímpar hoje, pensei, puta, tudo de novo, cara, segunda. Daí foi caindo a final. Não, peraí, cara. Hoje é quinta, velho! É outro papo, né? Se é quinta-feira, é outro papo. Quinta-feira, 3 de novembro de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter e nós somos o Pretinho Básico. Vamos juntos até as 2 da tarde. Hoje é instituição, o dia que se comemora, ou não, se lamenta, o dia da instituição do direito e voto da mulher. Direito ao voto, assim, mulher. Assim que começou. Começou deixando votar, né? Começou deixando votar. Deixaram votar, agora essa porcaria do... Isso aí, começou assim, agora, né? Já estão mandando. Põe o Getúlio, que fez isso. O problema não é deixar ela votar, o problema é contar como realmente valendo o voto. Pode se votar, brincasse de votar. Não conta. Fosse uma brincadeirinha, né? Por falar nisso, né, em mulher como votar... Como escolhe mal, né, cara? Como mulher presidente. Mal, os políticos estão lá por causa dela. Não. Pior é escolher o marido. É que não tem político bom pra escolher, pra botar lá, né? Elas escolhem bem. Eu voto bem, a minha mulher que vota mal. Eu ontem vi a capa da Folha de São Paulo, era a dona Marisa Letícia, no seu apartamento lá em São Bernardo do Campo, fumando um cigarrinho. Isso. Com uma bituca de cigarro pendurada na boca. Depois de sair da de uma primeira sessão de quimioterapia do Lula. E aí, porque, Lula? Porque problemas no... Laringe, né? Companheiros do presídio. Causados pelo... Cigarro e álcool. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente faça, aqui, faça, meu amigo faça, de longa faça, data, Lula. Sabe... Longa com quem tá o problema? Com quem não, quem não, é que tá fazendo... Problema, presidente. Quem é que tá com o problema do câncer e tá fazendo quimioterapia? É o senhor, presidente. Então ela pode ou não pode fumar? Não deveria, porque já tem um exemplo em casa, né, companheiro Lula? O companheiro tá confundindo as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Esse país tá indo tão bem agora com a Maria, com a Dilma. É, e você ficando aí se preocupando com coisa pequena. Nunca na história. Eu tinha um amigo que ele tinha a teoria que o cigarro salvava as pessoas do câncer. Que a pessoa já nascia predisposta a ter um câncer de garganta. E aí algumas pessoas fumavam e aí... eram salvas pelo cigarro. Ótima teoria. Nossa, e outras não fumavam e acabavam morrendo com câncer. Sabe que agora, presidente, também tem uma coisa que me assustou muito ontem, lendo, não sei o que eu tava lendo, mas acho que era no G1, uma pesquisa nos Estados Unidos nos informa que aqueles shampoos Baby Johnson, da Johnson & Johnson, aquele shampoo pra bebê, né? Shampoo que não arde nos olhos, chega de choro, chega de lágrima, lembra? No more tears. No more tears. Estes shampoos podem causar câncer. Exatamente. Não me diga, cara. Tu acredita nisso, cara? Não me diga. Mas pelo menos elas não choram, né? Pelo menos não incomoda o olhinho das crianças. Pois é. Por isso, então, que tem uma ligação. Eu nunca entendi por que o Ozzy fez aquela música No More Tears. Era pro shampoo Baby Johnson. Johnson. Por causa disso. No More Tears. O Ozzy é meio... Porém, não tá bem. Eu criei já, ó. Tamo nós, então, aqui. Já faz dias. Vamos nós com os destaques comentados. O que tu ia dizer que criaste, Almir? Eu criei esse shampoo. Não pode. Não arde no olho, não mas pode. Pega um cancerzinho. Esse shampoo tem mais de 60 anos de idade. Ai, não pode. Ai, mas o Almir, olha a carinha dele. Tem quase 60, ou um pouquinho não mais. Não quase 60 anos de idade. Muito o shampoo na garganta. Tem 25 anos, né, Almir? Eu tomo. E essas coisas assustam a gente, que às vezes tu vê um produto bem conhecido, já usado por ti, e aí você, agora sem zinco. Agora sem soda cáustica. Talvez não mate. Não, cara, é a mesma coisa assim, eu comprei esses dias um produto para beber, para meus filhos, que é aquele que vale por um bifinho, sabe? Certo. E aí dizia assim, não tem quantidades significativas de gordura trans. Certo. Ou seja, tem um pouquinho. Deve ter bastante. Deve ter muito. Porque tem alguma coisa. Porque tá levantando o assunto. Significativa não é, mas tem. Nada fácil, né, cara? Eu cheguei à conclusão de que assim, ó, viver, respirar, dormir, acordar, causa câncer. Tudo causa câncer. Sim. Uma impressão que beira a realidade. É o médico. Porque assim, ó, se tu não come nenhum produto industrializado, que teoricamente são os produtos que tem conservantes e aromatizantes e corantes, tu vai pras frutas. Mas e verduras, frutas têm agrotóxicos. Não tem fuga. Tem um médico que lançou um best-seller agora, anti-câncer, ele fala bem no início, todos nós temos um câncer dormindo dentro da gente. Agora, se a gente vai acordar esse câncer ou não... Sem contar a vida, né? São os nossos hábitos. O câncer tem sido acordado com mais... Frequência nos últimos tempos. Muito mais. A gente tem a impressão de que tem mais gente com câncer, mas não é impressão, é fato. Tem mais gente com câncer em todos os... A não ser que tenha dado um branco ali, quando começou a história da AIDS e tal, que a gente esqueceu um pouco o câncer. O foco foi pra você. Ficou forte essa notícia. AIDS é um tipo de câncer, não é? A AIDS não é um tipo de câncer. É uma síndrome, é um vírus. É diferente. Tá bem, antes que a gente comece a dizer bobagem... Fala, pause. Até agora tá muito bem. Agora veio o pause. Só um pouquinho, Magnata, que eu tenho que defender o meu lado aqui. Qual é o teu lado mesmo, pause? Quero dizer que as frutinhas que o Magnata vende é tudo sem agrotóxico. Tudo que o Magnata vende. Qual é a frutinha que tu vende? É orgânico. Pitanga, tu pitanguinha. Vende? Pitanguinha no verão é uma loucura. O que eu vi de foto pitanga ontem. É época de pitanga agora. Sai a pitanga no verão. Eu e o Lelê, a gente fica ali sem camisa, tirando pitanga. Sabe que o Lelê é a mora. O que mais sai no verão na firma é o pitanguinho e o manjericlone. Isso aí é uma loucura. Sensacional, pô. Por isso que falta às vezes, né, Paulo? Sim, falta. Fevereiro falta. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O Clique RBS destaca e a gente comenta. Ótimo. Sensacional. Mulher que sobreviveu ao cair do 10º andar de prédio em Florianópolis recebeu alta. A Daiane alta Maciel. Mesmo, 10º andar? Recebeu alta. Caiu de alto, do alto. Recebeu baixo. Caiu do alto e agora recebe alta. A Daiane Maciel só vai precisar usar um colete no pescoço e não fazer esforço. Ela está grávida de 2 meses e ao sair do hospital não quis gravar reportagem com o Pretinho Básico. A patroa dela reclamou que ela estava muito atirada no serviço. Que isso, cara. Eu gostei. Incêndio. Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de papel higiênico em Dois Irmãos. Mas não pega fogo, querido. Não pega fogo. Papel higiênico é difícil. Eu boto fogo lá em casa, papel higiênico nem pega. Os bombeiros de Dois Irmãos, Novo Hamburgo e Estância Velha foram acionados para combater as chamas. O fogo começou por volta das 6 da manhã e a empresa fica no bairro Travessão. Um bairro travecão. Esse bairro aí é uma loucura. O fogo foi como é que é o e-mail do controlado e não houve vítimas. O e-mail é travecal, sem tio e sem o cedilha. Travecão. Travecal. É travecão, né, Magnata? Mortalidade infantil. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Será que ainda tem gente que bota fogo no papel higiênico usado nos fundos de casa? Tem. Lembra que muita gente assim é mesmo, cara. Eu não sei, nunca morei em casa, nunca fiz isso. Eu também não. No pátio? No isso pátio? No pátio dos fundos. Mas na zona rural. É. Lembra fogo daquela época que tinha. Ainda tem as caixinhas de papel higiênico no banheiro de madeirinha bonitinha. Chegava lá nos fundos, abria a tampa, pro chão. Queimava o lixo, né? Queimava o lixo. Queimava o lixo. Tem que queimar o lixo. Papel higiênico no campo aí, em lugares mais longe da cidade. Esse incêndio começou às 6 da tarde, às 6 da manhã. Às 6h12 tava tudo consumido. Tudo consumido. É muito rápido. Rápido, exato. Bom, mas se bem que os bombeiros controlaram o fogo, acho que não houve. É um papel fininho, né? A galera consome rápido mesmo. O nome da fábrica a gente não tem. Não, eu preferi. Neve, não era o Gouveia que apoia as piadas do Potter? Tá bem aqui. Ah, bom. Mortalidade infantil em Santa Catarina cai de 20 para 8,7. A cada 1000 bebês. Pô, que beleza. Pô, que bacana, hein? Projeto de prevenção em Florianópolis chamou a atenção do governo federal. O programa Capital Criança é de acompanhar o desenvolvimento dos florianopolitanos desde os seus primeiros momentos até os 10 anos de idade. E com isso reduziu a taxa de mortalidade infantil aqui na capital de todos os catarinenses. Exatamente. A medicina preventiva é tudo, cara. É isso que o Brasil tem. É isso aí. É a medicina preventiva, aquela que prevê a doença. Que previne, melhor. Previne. É. A doença não é aquela que cura. A medicina curativa, tá, claro, ela é importante, mas a preventiva é fundamental. Muito bom, Amaral. Assina embaixo de tudo que o Amaral falou. Muito bom. Ah, esse é o perigo. Esse é o perigo. Melhor não. Deixa o Maurício sozinho. Começa hoje o Natal Luz de Gramado, um dos maiores espetáculos natalinos do mundo. Chega a sua 26ª edição neste ano. Aí, Toninho. Olha, meu, não me fala nada do Natal Luz aí, meu. Serão 74 dias de espetáculos, mais de 1.300.000 visitantes estão sendo esperados até o dia 15 de janeiro para assistirem a mais de 500 apresentações das 22 atrações previstas, então, para os mais de 2 meses aí. Tem desvio. Desvio de quê? Desvio de carro ali. Arrumar a estrada. Virar a direita. Ah, não, é, sem dúvida tem que ter um desvio. Show tem que ter um desvio. Tem que ter um desvio. Desvio no Natal Luz de Gramado. Tem o desvio ali de carro, né? Os carros irem por lá. Isso aí. Nata, fala, Pause. Me leva pra ver o Natal Luz lá. Sempre quis ver. Mas eu te levo até a rodoviária, te boto no bumba, pô, a Gramado e tu vai. Queria ver. Eu não vou contigo. Correr risco daqui até lá. Não vou. Vamos ver. Todas as noites tu vê o Natal Luz aqui da sacada do Fetter ali. Ah, tu vê só. Ô, meu, e outra coisa que eu queria comentar com vocês. Vocês viram que a ciclovia de Porto Alegre já saiu do papel. Já está em obras, já começaram as obras. Na Ipiranga. Começou na frente da casa do Ricardo Neves. Na saída da garagem do Ricardo Neves é a primeira faixa. Tá no jornal a foto. Já tá pronta aquela parte. Tá no jornal. Já vi a obra. Eu tô ansioso por essa situação. Sim, mas agora ocorre que o. Opa! Pois não? Por favor. Ah, não, eu só queria fazer um comentário, só queria terminar o comentário. Ocorre que o Beto Albuquerque. O Beto Albuquerque, que é. Tu me ajuda aí, Cagê. O que o Beto Albuquerque? Ele é deputado. É secretário. Não, mas é deputado federal, igual, enfim. Deputado federal, secretário de obras, é isso? Eu acho que é. Bom, enfim, o Beto Albuquerque alega que é absolutamente perigoso ali o trajeto da ciclovia, porque está sobre. Tubulações de gás e também fios de alta tensão. E aí explodiu o ciclista. Né? E aí ele precisa. Ele tá chamando a atenção das autoridades para que. Né? Ó, tô fazendo a minha parte aqui, tô dizendo o risco que a todos nós estamos supondo. O meu filho, diz ele, não vai pedalar sobre a ciclovia. É, mas daí ao mesmo tempo. A gente tá exposto à tubulação de gás e fio de alta tensão a todo momento, em todo lugar, né? Precisa de energia pra pedalar, né, cara? De repente é isso. E nunca aconteceu um acidente de cair um fio de alta tensão ali na Ipiranga, eu acho, né? Não me lembro, pelo menos. Isso aqui é. Isso aí é a obra da ciclovia. Aí essa foto. Mas tem quase pronta. Tem realmente alta tensão ali, né? É pra bicicross, é isso? O Beto Albuquerque, assim, ele é secretário de infraestrutura, infraestrutura e logística. Obrigado, isso. Porazinho. Sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Antigamente a gente sabia os nomes dos ministros, dos secretários, mas que muda verdade. Tanto hoje em dia, né? Que fica difícil de encontrar. Eu não sabia. Mas de qualquer forma, tá aí agora o impasse, né? Vai, não vai, fica, não fica. O prefeito José Fortunati diz que é uma manobra política, que é tipo botar o bode na sala pra ficar penteando. Ah. Enfim, nós vivemos assim, né? A mercê da boa vontade dos homens públicos. Mas eu acredito que vai sair a ciclovia. Eu acredito que sim também. Inclusive, já tá o projeto todo pronto, aprovado, com a parte das sinaleiras, para as passagens nos exatamente. E é certo que alguém vai lucrar com isso, né? Com certeza. Todos nós, porto-alegrenses, ciclistas, inclusive, lucraremos com poderemos isso. Andar teremos uma ciclovia para andar de bicicleta. Com mais segurança, né? Com mais segurança. É verdade, amigo. 1:19, Marcelo, Marcelino, como vão? Tudo é verdade, bem? É verdade, é verdade. É verdade, não é, Marcelino? É verdade, Marcelo. Quem diria, hein, Marcelino? Vamos pedalar, né, Marcelo? De Cabo Man pra co-apresentador desse quadro. É verdade, eu sou o seu substituto, você abre o seu olho. Poxa. Um co-apresentador ou um apresentador? Aí, Marcelo. Verdade, mas gosto muito de você. Ele é o cocô apresentador, Marcelo. Eu gosto muito de você, não se preocupe. Uma americana. Você está sem vontade. Foi tomar um banho e achou um coati dentro da banheira. É verdade. É o funk do... Aí, é o funk do coati. É isso aí, cara. Quando puxei a cortina, tinha um coati me olhando. É verdade. Disse Alice Scott em Colorado Springs. Ela fechou a cortina, abriu, tinha dois coati. E esse coati falava. É verdade. Fechou e abriu, tinha três coati. Que loucura. E dois homens foram presos no estado da Pensilvânia. É verdade. A cidade vizinha da cidade do Cajé, a Pansilvânia. É verdade, essa foi e muito boa, aquela Marcelo. Do Drácula, né? A Transilvânia, né? Roubaram um sanduíche de um garoto de 13 anos. Ah, não se faz isso, cara. Isso foi, é maldade. O crime ocorreu quando o rapaz voltava pra casa. Achando que ele não tinha nada de valor, pegaram o sanduíche do menino. É verdade, é o sanduíche do menino. Cara. E os policiais acharam e prenderam a dupla. É verdade. O sanduíche foi recuperado com a vida. É verdade. Passa bem o sanduíche? Mas estava sem ovo. O Porã estava comendo o sanduíche agora, pô. Mas passa bem. Estava. Passa mal. É verdade, sanduíche. É verdade. Quem mais, Marcelo? A garota! Vamos ver Pensilvânia lá em casa. Vocês não imaginam. Não é Filadélfia, cara. Vocês não imaginam o que aconteceu. Uma garota. Usava o Facebook. É verdade. Ah. Era amiga. Era amiga de outra no Facebook. Você tem Face, Marcelo? Cala a boca, Marcelino. Senão eu vou te excluir do meu Facebook. É verdade. Respondeu. Uma das meninas cancelou a amizade com a outra. É verdade. É verdade. Fim da amizade no Facebook. Aí a menina tomou um susto, né? Tomou um susto a menina. Não sou mais amiga. É verdade. Sabe o que ela fez? Não sou mais tua amiga. Botou fogo na casa da outra. É verdade. Uma coisa simples. Dica aí, né? Troço bem tranquilo, uma coisa, né? Coisa tranquila, é verdade. Cuidado na hora de excluir amiga, seu bota fogo. Amigo do Facebook. É verdade, é verdade. Excluiu o amigo no Facebook, casa pegou fogo. Sabe o time que ela torcia, né? Bota fogo, bota fogo, campeão. Desde 1900. As duas meninas foram presas. As duas? É verdade. Uma meninas... da outra? É verdade. Não, é crime excluir amigo no Facebook, tá? Tome cuidado quando for tacar fogo, né, Marcelo? Exatamente. É. Vai daí, cachorro. Obrigado, ô, Marcelo. Vou aproveitar a rabeira aí do teu quadro de denúncias e tudo mais. E dizer, voltar aqui no assunto da questão do cercamento. Falamos novamente de Porto Alegre aqui. Enfim, cercamento da redenção e dos parques de Porto Alegre. Ontem tive a oportunidade de levar meu filho na redenção pra jogar uma bola, andar de bicicleta e tal. E eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de preservativos usados no gramado da redenção. Que barbaridade. E cocô, né? Era assim, ó. Centenas de preservativos e seringas no gramado da redenção. É brabo, sim. Queria pedir aqui pro prefeito José Fortunati, nosso querido amigo, sou fã do prefeito. Prefeito, seu secretário, seus colegas, que levem seus filhos à redenção, porque deputado, político, prefeito, não leva filho na redenção, né? Vai levar filho no Central Park, leva filho lá no Jardim na Botânico. Disney, na enfim. Mas o que tinha no chão? Preservativos usados e seringas. Seringa eu não gosto que dói. É, pois é. Mas estava lá. E aí tu tem que em algum momento alguém, o teu filho vai te perguntar, né? Pai, que lixo, é isso? Né? Que você... tá. E aí tu vai ter que dar uma reboladinha pra responder e tal, falar, né? Mas a verdade, porque uma vez o meu avô falou pro meu primo Timóteo que era balão, e o meu primo Timóteo saiu pegando no chão e assoprando. Não pode. Mas assim, ó, é um lixo, é desumano o que a gente vê nos parques abertos de Porto Alegre. Fezes humanas, fezes, né, humanas, fezes humanas é mato. E tem gente que é contra a adoção de crianças por casais homossexuais, né? Quem conhece tão bem os parques quanto os homossexuais, cara? É verdade, Marcos. O comentário. Não, vamos dar uma... não são só meu Deus. Vamos dar uma giradinha aí, Mr. P. Boa tarde, PB. Boa tarde, Mr. P. É legal quando dá aquele branco. É, não, é aquele momento que eu fico entre o arrependimento, né, de ter levantado o assunto aquele momento. E o outro arrependimento de ter me contratado. Não, essa é a hora importante do cara não portar armas. Não, Pianja, só esclarecendo, Pianja. Assim, ó, só esclarecendo. Quando chamado. Exato, eu preciso fazer esse esclarecimento. Quando chamado aqui pra assumir as funções que exerço na Rede Atlântida, fui chamado num gabinete de um grande vice-presidente, e o grande vice-presidente me falou, ó, tem uma pessoa que é blindada no grupo, esta pessoa não pode ser desligada. Ou seja, goela abaixo. O Marcos, então tá aí comigo, né? Marcos Piangersman. Marcos Piangersman. Cara, o Marquinhos é um cara que merece. Há pouco tempo que trouxemos ele pra Porto Alegre, não é bacana. Demitir, né? Já. É, exatamente. Mas agora uns 3 anos, exatamente. Já passou um tempo. Ah, já passou, porque já foi o único questionado, na verdade. É. Não, Mr. P, beleza, tá aí, nosso bruxo vai ficar, porazinho, vai ficar. Agora o Piangers vai ter que ficar. O Marcos Piangerstein vai ter que ficar. Boa tarde, bebês. Boa Cinco tarde. Cinco minha sina diária. E observando as pessoas do busão, cheguei à conclusão que depois de um dia de trabalho, você sabe que realmente está indo para casa quando encontra no busão, e aí ele lista aqui 10 situações. Primeiro, um funkeiro escutando um som ali, né, daquele tradicional. Dois, um fumante sentado do seu lado. O cara acabou de apagar o cigarro e senta do seu lado. Cheirão. Tava fumando ali na parada. Três, uma gostosa conversando com o cobrador. Sempre tem, né, cara? Maria cobrador. Maria Roleta, catraca. Quanto Maria tempo Roleta. Tu não anda de ônibus, cara? Faz um tempinho, então, mas que de que vez tu em tá quando opinando? Eu ando. Porque eu andei muito de ônibus na minha vida, Marquinhos. Isso mas sempre mudou vai muito, existir. Não tem mais gostosa. A Maria cobrador sempre vai existir. Tu lembra que teve um dia que pegamos um táxi em Floripa, e o taxista nos disse que ele tinha sido cobrador um dia. E que realmente pegava esse é geral. Maria geral. Cobrador, tá sempre sentadinha ali do lado. Eu acho mesmo, cobrador cara. Pega pra caramba. Que demais. Acho que é a unha do minguinho. É Maria Roleta, não é Maria Cobrador. Maria Roleta. A gente podia fazer a lista das Marias, né, cara? Tem a Maria Chuteira, a Maria Gasolina, a Maria Roleta, a Maria Microfone. Maria Cabine, que é do DJ, né? Maria Cabine. A Maria Baqueta, que gosta de... Baterista. Maria Baqueta, exatamente. Gosta de baterista. É demais, né? Tem várias. Sensacional. Continuando, Pi. Quarta coisa na lista, quando sabe que tá indo embora de ônibus, senhoras gordas com sacolas enormes. Ah, isso tem bastante. Isso é bom. Espaçosa também. Tem umas gordinhas que são espaçosas. Quinta, homens todas. Aproveitando pra dar uma encoxadinha na mulher. É bom. É, coisa bem boa, né? Ah, eu faço isso. É o melhor do ônibus. Não é trair, né? Lanterna. Sexto. Licença poética. Não, mas o cara tem que passar pela menina assim e falar. Licença. Cheirosa. Eu acho um problema é o saco no ombro, querido. Eu tenho pavor de pegar o ônibus lotado por causa do saco no ombro. Che, eu já gosto, compadre. Sexto, um crente lendo a Bíblia. Tem bastante. Sétimo, velhinha pra sentar no banco preferencial depois do baile da tarde dançante da terceira idade. Oitavo, os amigos do motorista. Sim. E sempre tem aquele que fica sentadinho do lado ali pertinho, né? Não, ele senta no motor onde tá escrito, não sente no motor. Isso. Ou então de costa pro para-brisa dianteiro. É, e vai trovando pela direita com o motor. Nono, um folgado sentado na escada. Aí. Que é quase esse. E finalmente, pra fechar a lista, uma mulher com risada escandalosa e falando alto. Isso, um grande abraço e obrigado pela companhia durante meu trajeto pra casa. Luiz Ricardo de Blumenau. Faltou uma. A véia que entra no ônibus conversando com a outra véia e diz: agora meu filho tá bem, casou aquela vagabunda, Casou aquela vagabunda, só suga o dinheiro dele, mas agora ele também tá ganhando 1.500. E faltou também o grupo de estudantes lá no último. No último banco, xingando todo mundo que passa na rua e desenhando. Cuspindo nos... na janela pra cuspindo fora. Cuspindo na janela. E aí, Cajezinho? Aldo Rebelo, o novo ministro dos esportes, viu, Duda Garbi? Aldo Rebelo proporá desmatamento como nova modalidade olímpica. Aí, ó. O novo ministro pode acreditar que a senadora Cátia Abreu, do DEM, do Tocantins, é certeza de medalha de ouro nos 200 alqueires rasos. Rebelo pretende levar ao Comitê Olímpico Internacional a proposta de incluir, já em 2016, as modalidades de levantamento de motosserra, desmatamento 4x100 alqueires, lançamento de verbas para ONGs de inclusão social e maratona de anistia a latifundiários. Tá aí então a notícia sobre a... É uma crítica, né? Comitê Olímpico Internacional 2016. Quem mandou foi a Paloma Cell. Para o pretinho, ó. Palominha. E aí, Palominha, meu compadre Neto? No Alegrete, em 1940, o Nego Velho tinha uma pequena mercearia. Isso é bem bom. Certo dia, entra na venda do Nego Velho, filho da Dona Maricota, procurando um urinol. Urinol! Dona Maricota! Bom dia, seu Eusébio! Então. Bom dia! Bom dia, querido. O que tu quer? Tem um urinol aí? Tem. O Nego Velho olhou para as prateleiras, percebeu que os urinóis estavam na última prateleira. Puta, ah, ia ter que subir na escada, ia ter que fazer tudo. Já fez uma cara feia pro guri, né? E qual é o tamanho que tu quer, guri? Só aquele ali, ó. O filho da Dona Maricota apontou pro urinol e o Nego Velho, obviamente, teve que subir a escada, né, para pegar. Tava lá em cima, lá. Tá aqui, querido, 20 merdés, cara. O guri pega o urinol nas mãos, dá uma examinada, olha e diz... Ó, seu Zébio! Acho que me enganei o tamanho, seu Zé. Eu queria aquele outro ali, ó. Puta merda. Montou pro urinol mais alto da prateleira. Tá bem, querido. Tá bem, eu pego pra ti. Mas tu tem certeza que é esse, né? Sim, sim, aquele ali, aquele ali. O nego velho pega o outro aparelho, já com a cara meio enfesada, e entregou pro guri. Tá aqui, querido, ó. Leva, 25 cruzeiros. O guri pegou, deu uma olhada de novo. Bah, não sei não, hein? Esse aqui não dá pra mais. Só não tem outro. Aí a cena se repete por mais umas 3 meses, quando o balcão já tá cheio de urinol de pinico em cima do troço ali, o pentelho ainda não tinha decidido qual que ele levava. Aí o cara diz, toma, tá aqui, ó. 2 cruzeiros, querido. O que que é isso aí? Fita métrica, querido. E o que que eu faço com essa fita métrica? Tu leva lá na tua casa... Mede o tamanho da bunda da tua mãe, depois tu aparece aqui de novo. Cleberson, Filadélfia. Bem tranquilinho, nego velho, cara. Ai, toma banho. É, que é isso. Olha, fazer os classificados, sim, Porã? É que eu lembrei que eu vi o Maverick hoje de manhã. Ah, demais, Maverick. Maverick. Aí lembrei do KG, né, cara? Ah, é. Por quê? Do KG, porque já foi bonito, já teve na moda, já teve potência. Já foi desejado, agora só bebe. Eu sou obrigado a discordar. Obrigadão, cara. Eu também discordo, Isso é opinião da produção. Como ficaram boas lembranças? A potência continua. O Maverick hoje em dia tem a mesma potência. É verdade. E outra, desejado é. É desejado. Só olhar pros lados aqui e vai perceber quem está o desejado. Os caras fazem a piada e depois querem remendar, querem, né? Aí vai pior. É verdade. 28 minutos para as duas, vamos fazer aqui os classificados do pretinho. É clá, clá. Classificados do pretinho. Olá, galera do PB, quero vender meu mercado, pois quero voltar para a tranquilidade do interior. O mercado é completo, tem açougue, padaria, fruteira e prateleiras. Prateleiras, no caso. Não vendemos fiado, 100% à vista ou cartões de crédito e faturamos muito. Muito bem, pedimos a barbada de 170 mil de portas fechadas. Interessados, mandar e-mail para vendosacolão @hotmail.com. O que eu quero comprar um mercado de porta fechada, cara? Eu quero um que abra as portas, tem tudo dentro. Não, isso significa que tu tá comprando o mercado com todo o estoque. Portas tudo fechadas, tudo que tá dentro. Bom. Mandou um e-mail. Vendo de porta fechada. Não. Ele é vendo sacolão. Sacolão sentiu @hotmail.com. Outra, Moro em São José, Santa Catarina. Tô vendendo um Fiesta 99, duas portas, cor branca, 1.0, excelente estado. Estou pedindo R$9.000. O motivo da venda é intercâmbio em Vancouver, no Canadá. Ah, é o Potter fica propagando detalhes essas coisas. Detalhes no vendofiesta99@gmail.com. Com Almir. Ela tá pagando R$9.000 pra quem levar? Ela vai tá carro, ela né, tá Almir? Pedindo R$9.000. Tem que pagar e ainda nesse levar o Fiesta. Tá ainda. 99, duas portas branco. Meu Deus, gente, estamos lançando a cartilha do pobre, gente. Cartilha do com pobre? A cartilha do pobre, você vai ter acesso a um mapa com as melhores latas de lixo do restaurante mais badalado da cidade, que tem as melhores comidas pra você achar. Comida no lixo. A sinaleira mais quente, que tá mais dando dinheiro pra quem faz malabarismo. Os melhores pontos, viaduto pro seu merecido descanso, né, gente? Porque pobre trabalha muito. É, tu tá rindo, né, homem? Mas essa é a realidade e das grandes lazer, cidades. Para de vir com esse teu papinho aí, cara. Não ajuda a vender, cara. Esse teu papinho não ajuda a vender, cara. Nós cara, temos um produto, tô... nós queremos vender. Nós queremos ganhar dinheiro. E tu fica, né, porque tem... Quer falar sério, né, realidade da tem vida. Tem que faturar, né, homem? É, vamos falar de tudo que é ruim, então, agora. Desculpa aí, homem. Câncer, pobreza, Wilson Matias, o que, que mais? Rafael Marques. Rafael Marques. Continua aí, homenzinho. É, ficou pesado o clima. Ficou falou, Rafael. Cara, pesado. Vai te afundando, Marques, vai te afundando. Pesou, falou, Rafael pesou Marques, aí, pesou. Como é que o cara cria uma figura dessas? E além disso, tem pro lazer do pobre, um encarte especial. Com os principais chafariz da cidade. Oh, bacana. E os arroios pra galera se refrescar no dia quente de verão. Um verdadeiro livro de cabeceira. Quer dizer que você não tem cabeceira. Que não tem cabeceira, exatamente. Pra você que é um mendigo antenado. A cartilha do pobre vem com capa dura e holografia em 3D. Preço, R$1.000. Ah, que isso, Almir? Na compra da cartilha do pobre, grátis, um exclusivo e confortável colchão de papelão, gente. Pra você dormir no chão. Tranquilinho e confortável. O pessoal não tá muito bom. Almir que tem mania, sempre inovando. Inova Almir que tem. Eu aprovo essa mensagem. Tá bom, Almir. Obrigado, ah, querido. Tu aprova, né, Almir? Quem é que vai desaprovar? Tem um e-mailzinho pra contar? Anderson Machado que mandou. Não tem um e-mail. O Anderson Machado tá livrando. Tá certo. Ele tá, tá livrando o teu, né, Almir? Tá bem. Ele ficou em dúvida se ele assinava o nome de quem manda, nunca, nunca. Pela primeira vez na história ele falou o nome de quem manda. Anderson Macedo. Dá uma aliviada, né, Almir? Ficando esperto, né, Almir? Ele que mandou o e-mail, né? Show do intervalo. Já vencemos meia hora de Pretinho Básico. É tudo muito rápido nessa vida, velho. Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Panvel, você sempre bem. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Peter. Oh, tá tomando um milkshake aí, doutor Alceu? Mas claro, né? Tá boa, energia, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o caçapa diz que o Avaí vai encaixar uma sequência de vitória, doutor Peter. É o que resta do Avaí, né? Vai pra cima, doutor. Caçapa. Vai pra cima do Ceará agora, doutor Peter. Vão encaçapar o Ceará. É porque depois tem umas pedreiras aí pela frente pro Figueirense, né? Não, é o Avaí. Mas é o Avaí, Basolinho. Ah, é o Avaí. Tu tá ficando meio gagado. Não, tá tudo bem. Eu tô me organizando aqui agora. É, eu tenho uma opinião sobre isso. Acho que... E vou estar falando sobre a minha opinião amanhã no Redação Esporte TV. Tá bem, Marcos. Amanhã de manhã. Doutor Peter. Não quer antecipar pra gente aqui a tua opinião. Não, eu gostaria de parabenizar. Quer falar em rede nacional de TV. É, eu acho que é mais... E não regional de rádio. Não é que o Avaí ganhando iguala o número de pontos do Ceará e coloca o Ceará pra baixo. É, acho que só perde em número de saldo de gols. Acho que só perde saldo de gols pro Ceará. Então tem como o Avaí sair ainda nessas últimas seis rodadas. Talvez o Avaí não caia. Se ganhar, sim. Mas aí não adianta tirar o Ceará. O Ceará tá na zona de rebaixamento. Mas passa o Ceará. Sim, mas aí... O Ceará. Sim, mas o que adianta? Aí depois vem o Bahia. Ah, bom, tá. Aí é um... Não nada passar o Ceará. Passinho por passinho. É, um por vez. Foi bom eu falar aqui antes que eu vou... É, isso aí, né? Rever. Não adianta rever passar o Ceará. Rever passa o Ceará, continua na zona de rebaixamento. Vou rever, inclusive, a minha participação amanhã no Redação Esporte TV. Doutor Pepe! Importante treinar aqui, né? O Marquinhos tá fazendo certo. Tá treinando aqui pra jogar lá, né? Parabéns, Marcos. O Celso Rotti não vai ter o André Lima e o Miralles, doutor Pepe. Miralles beleza, não faz né? falta legal. Pro Celso Roth, né? Vai botar o menino Emeraldo. Grande lateral, hein? Grande que lateral. Bom, ele é centroavante, doutor Neto. Não, é o Banzolim, né? É, o Banzolim não jogou nada ontem contra o Lajeado. Não, o Everaldo. Lajeadense no Grêmio B ontem. E o Kelly Slater, doutor Peter. O que houve com o Kelly Slater, doutor? Ganhou beleza, mais um né? Mundial décimo, de surf, doutor. Décimo primeiro. Décimo primeiro. Não loucura. Para de ganhar, né? Como é que é? Deca? Não, N é 9. N é 9, Deca primeiro. Deca primeiro. Não, não pode ser Deca primeiro. Não, se é 22º, é o 11º título mundial de surf. É isso aí. Não. Muito bom. Ah, tá. 11º. Tetra, penta, Deca, Hexa, que a gente não vai saber. Septa, octa, não é septa. N. Deve ser o Unodeca campeão. Deve ser. Unodeca campeão. Que bom. Sensacional. Vamos discutir isso mais uns 10 minutos. É, porque não vai mudar muito. Acho legal. Mas era isso, viu, doutor Peter? Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. O senhor já fez o seguro do seu carro, doutor Alceu? Não sabe nada. Deu rei lá, doutor Peter? O senhor segurou o seu Deu Rei já? Já tá bem seguro. Ah, já tá seguro. Já segurei, ele tava caindo numa lomba, eu fui lá e segurei ele. E o senhor contou com a HDI, doutor Alceu? É claro, doutor. Ah, então o senhor tá economizando, né, doutor Alceu? Que bomba, só tem a cara e o jeito de andar, doutor. 10, 15, 20% o senhor pode economizar fazendo o seu seguro com a HDI, doutor Alceu. Mas a Neuza gasta do outro lado, doutor Pedro. Bom, mas o senhor economiza de um lado pra ela gastar do outro. Puta que pariu. É isso aí. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor 15 pras duas, Mr. P. Olha, eu preciso divulgar aqui que vai acontecer no sábado na Ubra em Canoas. Tá pois tremendo, não. Meu, tá tremendo. É porque é muito papel aqui pra eu poder me ajeitar aqui. Tá tremendo. Mas é o jogo da solidariedade. Que horas? Em benefício da APAI. A partir das 14 horas, certo. A partir das 2 da tarde, no estádio da Ubra, em Canoas. Ingressos à venda no valor de R$5,00, mais 1 quilo de alimento não perecível. Pontos de venda, estações da Transurb, São Luís, Matias Velho, Canoas, Fátima, Niterói, sede da PAI, Instituto Pestalozzi, ou nas bilheterias do estádio no dia do jogo. Quem é que vai jogar? São deputados estaduais contra deputados federais. Ó, fica a dica, galera. E algumas figuras públicas que vão fazer também a preliminar, entre estas figuras, o Paulo Brito, da RBS TV. Feito! No Rio Grande do Sul. Feito. Eu vou estar jogando também. O Fabinho, do Tchê Guri, vai estar jogando. O Jardel, que é ex-Juventude. O Rafa, ex-Porto de Portugal. O Marcelo Rosa, que é ex-Inter. O Fabiano Cachaça, ex-Inter, também vai estar jogando. Vereadores de Canoas. Então, esse é o jogo preliminar. Vai jogar, Pi? Vou jogar. E depois o jogo dos deputados estaduais contra os federais, entre esses deputados. O Dinho também vai estar jogando, o Jajá, que jogava no Inter, o Tarciso, os deputados federais, o Romário, o Danley, nossa, o Popó, rapaz, o Delay, que jogava no Fluminense, lembram do dele? Fluminense, claro. Campeão, Paulo Vitor, que foi goleiro da Seleção também. Brasileira. Então tudo isso acontecendo no sábado à tarde na Ubra em Canoas, com neste arbitragem sábado próximo agora. Isso, com a arbitragem do Carlos Eugênio Simon. Pô, nosso bruxo. Lembrando, a renda vai ser revertida para a APAI e Instituto Pestalozzi. Prefeitura está envolvida, tudo mais. Parabéns àqueles bacana, que apoiam. Bacana, é uma oportunidade para quem não conhece, conhecer lá o estádio da Ubra, que é um baita de um estádio, com uma baita de uma estrutura, um gramado sensacional, bacana mesmo. Deixa eu aproveitar nessa onda do social, né? Porque a galera da Companhia Atlética, academia onde malhamos lá, Fetter, sim, rapaziada sim, esperta sim. Da Companhia Atlética, tem um projeto muito legal e esse projeto vai estar na Vila dos Pescadores, na Zona Sul de Porto Alegre. Boa, neste porã. Final de semana, dias 5 e 6, é o Oasis Vila dos Pescadores. Oasis! Né, com o apoio de voluntários, o pessoal dá uma transformada na vida das pessoas dessa comunidade, né? A comunidade elege o que quer fazer ali no seu espaço e aí as pessoas da Companhia Atlética, os alunos, professores e todos que quiserem, porque é aberto ao público, podem chegar na Vila dos Pescadores, ali na Zona Sul, e participar desse projeto, né? Isso tudo, a concentração começa às 9 da manhã, em frente aos bombeiros, na Avenida Guaíba, ali próximo ao Sava Clube, na Zona Sul, né? E bem próximo à Vila dos Pescadores. Maiores informações, vou passar um e-mail aqui, ó, matferrarese@hotmail.com. M-A-T. É MAT Ferrareze com Z @hotmail.com e também tem no Facebook, se colocar no Facebook, Oasis Vila dos Pescadores. Boa. Vocês vão achar agora nesse sábado e domingo. Quem puder ajudar, quem tiver a fim de ajudar, é só chegar e participar. E valeu? Parabéns à galera da Companhia Atlética pela iniciativa, isso né, aí. Cara? Os caras estão lá na vida deles tranquilo, né, velho? Os caras tão tranquilos na vida deles. Por que que os caras vão sair lá da zona de conforto pra ajudar alguém? Porque são gente boa. Porque são gente boa, porque tem coração e estão dotados de boa vontade. É isso aí. Tem um ouvinte aqui, o Leonel Bagolin de Floripa, que manda... O Bagolin manda algumas curiosidades, cultura inútil, na verdade, mas é interessante a gente saber. Quando não tem ninguém olhando, quase metade das pessoas, 47% das pessoas, bebem água ou refri direto da garrafa. Ah, eu faço isso aí mesmo. Os outros 53% bebem, e aí eu me incluo, mesmo quando tem alguém olhando. É. Pô, tô na minha casa, né, meu? Se eu não puder abrir uma garrafa d'água e tomar no bico, onde é que eu vou poder abrir uma garrafa de coca, um litrão de coca e tomar no bico? Agora, o prazer não é agora, tomando bico. O prazer não é isso aí, é o escondido, cara. É o escondido? Igual tu, morando só sozinho, tu dá uma espiadinha. Pô, assim. Sabe que eu me identifiquei com essa parada aí do escondidinho. É legal, né? Fazer um negocinho escondido. Ah, se tu tá fazendo uma coisa certa, ok. Escondidinho. Agora, se tu tá fazendo uma coisa errada, nem escondidinho é legal. O que é certo pra mim pode não ser certo pra ti, né? Bom, isso é verdade, Paulo. Sabe como é verdade? Em uma vida, pelo menos 3 baratas já andaram pelo seu corpo enquanto você estava dormindo. Só? Muito mais. Pelo é que diz pelo menos, né? 3 baratas. É, Maurício, lá onde tu morava antigamente, realmente. Era mais. Mais, né? Lá era mais, né? Te liga, meu. Depende da peruca. 40% das crianças com menos de 9 anos, todos nós aqui na mesa temos filhos com menos de 9 anos. Eu não tenho. Ou quase todos. Tu não tem, Amaral? Não tem. Não te falaram ainda? Não. E o Júnior lá? Não. E aquele tá negando, então. O Mauricinho. O Crespinho. O cabeludinho do meio. O Pandeirinho. O Crespinho ranhento. Muito bonito fazer 40% das crianças com menos de 9 anos acessam a internet sem a presença dos pais. Ai, que perigo. Perigo. O meu de 3 anos já tá no computador. É verdade. Uma pessoa que na Terra pesa 70 quilos... Maurício Amaral, por exemplo, pesa 70 quilos. 75. Tá fora do peso, hein, Amaral? Saiu do peso. 70 quilos no sol pesaria ser... 70 quilos na terra, no sol pesaria 2 toneladas. Capaz. Não, no sol ia estar derretidinho, acho, né, que mano? Acho que é a massa. Daqui até lá engorda um pouquinho. Os tubarões entram em coma se virados de barriga pra cima. Opa! Fica a dica. Isso quando aí, o tubarão vê te atacar, tu vira ele de barriga pra cima. Isso, tranquilo, bem tranquilo. Vira ele de barriga pra cima. Aí ele fala, vamos brincar de barriga pra cima agora. Ele vira e morre. Exatamente. Legal. Fácil. Não é fácil. É só falar, se faz de morto. Aí ele vira assim, aí barriga fica mesmo. Pra cima. Só que tem que falar na língua dos tubarões. Dos tubarões, claro. O tubaronês. E agora uma que é sensacional aqui, ó. Isso aqui, eu, antes de dar a informação, vou perguntar. Que horas tu dorme, Mr. P? Uma, duas. Uma, duas da manhã? É. Pra acordar às 5. É. Pra estar aqui às 6. É. E tu, KG, que horas dorme? Meia-noite, por aí. Pianjas? 4 da manhã. Normalmente meia-noite. Meia-noite. Porazinho, que horas tu dorme? Meia-noite. Tu, Amaral? 11h18. 11h18, tu deita e dorme. 11h18? Certo. Eu também. Eu nunca consigo dormir antes das 2 da madrugada. É, isso horrível, é fato, né? É lei. Pessoas que dormem tarde, 2 da manhã ou depois disso, tem o QI maior do que pessoas que dormem mais cedo. Ah, eu me lembrei agora, eu durmo 3h30. Explica muita coisa. Tá me faltando 1 hora, então. E o Dia das Crianças só passou a ser comemorado a partir dos anos 60, depois de uma promoção feita pela Estrela, Brinquedos Estrela, com parceria com a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Então, a partir dos anos 60... Aquela do shampoo, né? Aquela do shampoo. Depois dos anos 60, comemorou-se, então, o Dia da Criança, no dia 12 de outubro. Fiquei pensando nessa do sono, né? Porque durante muitos anos eu dormi uma... Era 6 da manhã eu ia dormir. Foi o período onde tu foi mais inteligente, porra. Eu desenvolvi muito meu QI, né? Que baita QI. Eu acho que eu tô regredindo mesmo. Bom, fica aí um momento de reflexão do Porã. Reflexão do Porã. Da mulher do Porã nesse momento. Vamos ver quem tá aí. Vai daí, KG. 2 homens vão pescar em águas norueguesas. Peraí, KG, fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Tá comendo, engole, KG. Primeiro engole. Tá, pá. Engole. Lindo, isso. Lindo. Maravilhoso. Deu um chocolatinho aqui, tribom. Tá, beleza. Engoliu, agora faz assim. Isso. E agora fala. 2 homens vão pescar em águas norueguesas. Não tô nada. E no meio da noite naufragam. Quer que eu conte a piada antes? Mas em vez de afundarem, ficam com água pela cintura, inexplicavelmente. Ao amanhecer, é que percebem que estão em cima de um iceberg. Iceberg! Tá, mas não tava frio? Só que estão... Tá, mas é... Eu bebo, também é piada. É piada. Licença poética. Estão tão longe da terra que não há a mínima esperança de salvação. Passam-se 2 dias e já estavam completamente desesperados quando um deles vê lá ao fundo no horizonte e muito contente grita pro amigo: ei, estamos salvos! Vem aí o... Titanic! Pra quem não tá ligado, o Titanic bateu no iceberg. Todo mundo sabe. O filme foi o mais visto da história. Mas já faz tempo. Eu não vi, por exemplo, o filme. Nunca vi Titanic. É mesmo? Nunca vi Titanic. Três vezes. Levei 3 namoradas diferentes. Meu Deus. Os 3 namoros afundaram. 3 namoros afundaram. Choradeira. Um homem estava jogando golfe. Olha que elegante. Quando se perdeu e não sabia em que buraco estava. Opa, e acontece muito com o homem. Se perde e não sabe em que buraco. À frente dele, uma loira escultural. Que buraco é esse? E ele pergunta: com licença, loira escultural. Eu me perdi, gostaria de saber em que buraco eu estou. E a loira responde: o senhor está logo atrás do meu buraco. Eu estou no 7 e o senhor está no 6. Olha aí. Isso não vai acabar bem. O homem agradeceu, continuou jogando, novamente se perdeu mais pra frente no jogo. Perdoa incomodá-la novamente, loira escultural. Mas eu me perdi novamente. Poderia me dizer em que buraco eu estou? O senhor está um buraco atrás de mim. Eu estou no 14, você está no 13. Não vai acabar bem. Quando o jogo acabou, os dois ali, aquele momento de descontração, perguntou ele para a loira escultural: e você? Você trabalha com o quê? Ai, eu tenho vergonha de falar. O senhor promete não rir? Claro, pode me falar. Eu trabalho com vendas. Vendas de absorvente interno. Não vai acabar bem. Mas você disse que não ia rir. Ao que o homem respondeu: como não vou rir? Eu vendo papel higiênico, continuo um buraco atrás de você. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Eu gostei. Sempre um buraquinho atrás, né? Boa tarde, amigos do PB. Meu nome é Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Sou de Passo Fundo. Mas sou natural de Santa Catarina, São João do Oeste. Ou seja, das barrancas do Rio Uruguai. Que beleza! Estamos na época da piracema, sendo assim, está proibida a pesca. É bom uma piraceminha frita. Mas as reuniões dos pescadores para tomar um trago, uma cerveja, continuam acontecendo todo fim de semana. E é claro, aquelas velhas histórias de pescadores estão aí. E sempre verdades, né? Num desses encontros, contou um amigo que na última pescaria ele tinha pescado um peixe com 1,60m. Mas... não sabia bem o peso do peixe, mas conta ele que só a foto dava 6 quilos. Aí já gritou o outro pescador lá do fundo: que nada, isso aí não é peixe pra mim. Desse tamanho aí eu até solto pra criar bem. O último que eu peguei tinha mais ou menos 60 centímetros. E o primeiro já gritou: 60 centímetros? Para. Mas só isso? E eu logo: 60 centímetros entre um olho e outro, né? Que beleza. Tollier. Muito bom. Eu tenho uma velha pra contar. Piada velha do Porão. Apoio. O uísque dar uma. Depois de um cansativo dia de trabalho, nada melhor que dar uma. Eu vou além, esse uísque é tão bom que até mesmo antes do trabalho é bom, o nego vai ali dar uma molhar o bico. Não é alcoolismo, mas ao acordar também. Também vai bem. Que maravilha. Tenho dar duas. Só um pouquinho, repete o barulho, Amaral, por favor. Beijo, Pipi. É o uísque da Aruma. O cara chega pro amigo e fala: pois é, minha sogra morreu e agora fiquei na dúvida, eu não sei se eu vou trabalhar ou se vou pro enterro dela, o que que você acha? Olha, primeiro o trabalho, né? Depois a diversão. Mais um. Não chega a ser uma piada, são os tipos de mulher. Esses dias nós falamos aqui sobre os tipos de mulher, né? As caras e as baratas. Isso mesmo. Inclusive o Fetter, né, proferiu algumas frases sobre isso. E aqui mandou muito bem. E o nosso ouvinte, Gleicer! o Gleister. Gleister, Roberto da Silva, manda o seguinte, ó. Seguem aqui mais três tipos de mulher. Uma, a de contar só pra mãe do cara. Tu só conta pra tua mãe que tu tá pegando. A outra é aquela de contar só pros teus amigos que tu tá pegando. Imagina, bárbaro. E a terceira é a de não contar pra ninguém que tu tá pegando. Aí ela se encarrega, né? Tem um amigo meu que tá pegando essa terceira aqui, ó, de não contar pra ninguém. E aí, mas isso aqui é muito bom porque é muito ruim. Não, ah, porque bom, é muito isso ruim. É porque é muito eu ruim, acho né, que, cara? Eu acho que talvez seja porque é muito bom. É. Ou porque é casada com os teus falar. Amigos. Mas, não, mas quando é mulher muito bom, tu faz questão de contar, né, cara? Não, mas tem mulher que alguns pegam, sim, que é bom não contar. Mas a graça tá inteira. Por que tu falou olha isso aí, olhando pra mim? Por que tu falou olhando pra mim no meu tão olho? Bom que é, mal caralho. Tão bom que é. Peter, duas horas. Bom, duas horas da tarde já. Obrigado, Pi. Obrigado, Pi. Bem lembrado. Vem obrigado, Pi. Tem uma boa pra enterrar aí, cara. Então enterra aí. Nego velho falando com o compadre. Nego velho falando com o compadre dele. Disse assim: compadre! Duvido alguém que tenha mais sogro que eu, querido. Mais sogro? Aí o cara disse: mais sogro? Mas então tá pegando muita mulher, hein, nego velho? Que nada, querido. É a minha sogra que tá pegando. Deve ser o oitavo marido que ela arruma. Cara, onde é que a gente tava esses dias? A gente conheceu uma pessoa. Não, acho que não estávamos juntos. Eu tava sozinho. Bah. Uma pessoa que me falou assim. Ah, eu sou viúva. Eu sou viúva. Não, porque a gente tá sempre junto, né, cara? Eu sou viúva pela quarta vez. Caramba, que sorte. E agora tá difícil de arrumar um marido novo. Pô, ela tá, disse. Sim, claro, né, também cara? Com esse histórico, né? Com esse histórico, né? É o veneno, né? É o veneno, a mulher, rapaz. A viúva negra, essa aí. Duas da tarde, ficamos... Por aqui com o Pretinho Básico, estou agradecendo demais a sua audiência e por a sua aqui. Preferência pelo Pretinho Básico, porque a gente sabe o dial é enorme em cada cidade onde a gente chega com o Pretinho via Rede Atlântida. Tem mais um monte de rádio bacana apresentando um monte de programa legal e você opta por ouvir o Pretinho Básico. Por isso, o nosso muito obrigado! Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Valeu!